Na torre da igreja, no muro qualquer, em algum galinheiro, terreiro, mulher. O galo é celeste, ele é um ser esteiro, é relógio, é alarme, escondido no poleiro. Ehe, paracatum, paracumbá. Ehe, paracatum, paracumbá. Ehe, paracatum, paracumbá. Ehe, paracatum, paracumbá. Disputa na arena de vida ou de morte, a sorte lançada no brilho do esporão. No centro da rinha ele ganha e explode, numa raiva danada ele come uma galinha. Ehe, paracatum, paracumbá. Ciscando na areia, comendo sujeira, o galo é algo bem marcial. Garanhão general de penas coloridas, numa aposta foi cego, já não há mais saída. É triste de ver sua crista caída. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Casqueira. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Ehe, paracatum, baracumbá. Faísca é o nome do galo citado, sua fama correu por todo o estado. O olho que é cego segura a emoção, inimigo comendo a poeira do chão. Ehe, paracatum, baracumbá.